quem vai ser essa peça maravilhosa hoje, Natalzão das equipes. E o DJ Wesley detonando na nave do som. Vamos ver aí! Alô, DJ Wesley! Bora, pai, bora! Vamos agitar agora! E agora, meu bem na guarda! Então toca mais uma, DJ! As músicas da época que o Epaí dançava. Bora, Epaí! Essa é mais uma produção do Estúdio NV Digital. Lembrar o titio aí, ó. Seja qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando toda sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando toda sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Rubi! Rubi! DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Queijo mar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ revelação que o povão já consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Com o som que vai onde é que? O estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar. A nave do estado som do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Com o som que bate forte dentro do seu coração. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Da nave. Da nave. Da nave. Essa é pra relembrar! Sai daí, Belém, sai daí, Belém! Um show de som! Belém já tá na área, já quer saber coral, Belém! Bora, meu amigo Belém! Lindo de corpo! Entre dessa vez eu fui pra me encontrar com você! Bem lembrado, meu parceiro, a mãe disse Wesley! Essa aí da época que a gente pega parava aí uma caravana, ia com o seu Rubi lá no caldeirão do Alan. Oh, olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É poderoso, é poderoso, é poderoso. Pra relembrar meu parceiro Júnior, considerar essa aqui, ó. Aqui, ó. Agitar agora! Ele é incomparável do Pará, meteoro, meteoro. E o Júnior, o Júnior, o Júnior, o Júnior vai detonar, meteoro, meteoro. Vamos esquentar! Você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. É o DJ Wesley detonando no Rubinho.

Rubi, novo Rubi, novo Rubi. Uma nova era, sempre poderoso. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Vamos nessa, Rubi! Rubi, um bombardeio sonoro. Aí, DJ Wesley. Aí, DJ Wesley. Solta, solta. Potadinha, potadinha, potadinha, pump it up. Why your feet are stomping? And the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it. Chegou, chegou. Get the party going on the dance floor. Pra detonar! Get the party back and you find out if you do that. Flashback, beatback pra galera aqui na nave do som. Rubi, a nave do som. O Gordinho, rapaz, desde a época, da época, Gordinho. Dream on, dream on. You dream of them alive. Dream on, dream on. Dream on, dream on. Dream on, dream on. You dream of them alive. Dream on, dream on. Dream on, dream on.

falta eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Me deu o meu troco e pode sair. Alô, Eric, já? E ao virar as... Alô, Jazinho, já, pode? Porró. Que eu não sou tua. Toca um porró pra ti, peraí. De verdade, que tem amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Que eu não sou tua. Tocando só as marcas. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. E aí, chuchu? Minha paixão é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado. Tudo ver. Aí, DJ Wesley! Solta, solta! Vou dar uma rocinha pra galera que pediu aqui, ó! Aqui, ó! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí! Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. Agora! Agora! Mas mesmo assim, vou te explicar. Poderoso. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E a gente dele já vai agradecendo a galera que veio curtir hoje essa grande peça, nota azul das equipes, grande Gassana! Alô, DJ Wesley! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Alô, DJ Wesley! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Sou filho do mar. Joga o metal pra swingar. Vai, vai, vai. coração. Então escuta o que eu vou te dizer. Valeu, gente, valeu, Castanhal, valeu toda a produção do Rubi. Valeu pro primo Gerrazino, meu tio Eric. Valeu, DJ Zinho do Mix, valeu. Tá beleza. O filho do Cassiano. Teologia pra explicar. Gente, bom com Deus, mãe e paz, o nosso muito obrigado. Pra disfarçar. Feliz Natal a todos, um feliz 2019. Muita paz, muita saúde, mano, ficando por aqui. Valeu, valeu, só valeu! Me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. De toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus.